Eita, que saudade miserável, essa aqui dentro do peito. Eita, coraçãozinho safado, pra me deixar desse jeito. No álcool feito cobra de laboratório, afogando aqui no bar de uísque e gelo, chorando ouvindo a faixa 10 do repertório, com essa dor de cotovelo. Eu tô beijando o copo. Sem teu abraço eu tô agarrado com a cachaça. Pra ver se a porra da saudade passa. Pra ver se a porra da saudade passa. Sem o seu beijo eu tô beijando o copo. Sem teu abraço eu tô agarrado com a cachaça. Pra ver se a porra da saudade passa. Pra ver se a porra da saudade passa. Pra ver se essa porra passa. Coraçãozinho safado, pra me deixar desse jeito. No álcool feito cobra de laboratório, afogando aqui no bar de uísque e gelo, chorando ouvindo a faixa 10 do repertório, conversador de cotovelo. Sem o seu beijo eu tô beijando o copo. Sem teu abraço tô agarrado com a cachaça. Pra ver se a porra da saudade passa. Se a porra da saudade passa. Sem o seu beijo eu tô beijando o copo. Sem teu abraço tô agarrado com a cachaça. Pra ver se a porra da saudade passa. Pra ver se a porra da saudade passa. Pra ver se essa porra passa. Coraçãozinho safado, pra me deixar desse jeito.